Quando sete boiadeiras cavalgaram no espelho, a canção dos violeiros. Velas por todo o castelo, eu vi. Acontecer no Caribe. São Paulo, boa noite Fora do Eixo, nós somos a Semente de Vulcão e esperamos fazer um show massa pra vocês hoje. Compareça quarta-feira na esquina, que a chacina feminina já vai começar. Me prometendo hora certa em casamento, ou até algum sustento que a família me mandar. Oh, oi, deixa o meu escrito sobre a mesa. Traz pra minha parte da princesa, meu sonho de beleza, o meu bisavô de anjo. Pode se realizar. Oi, tudo em que eu virar nobreza. Castelo cheio de gentileza, duas cartas com certeza, quem será a atração? O meu boi que vai voar. Ai, ai, e leva paz. Vem com fé, segue na pelo pé. Volta certo. Volta certo. Traz a mulher. Opa! Apoiando seu galão que pode poder. Foi na bebida é bom. Deixa o meu espírito sobre a mesa. Traz pra mim a barba da princesa. Que sonho de beleza do meu pisadorião pode se realizar. Foi no dia em que eu vi a nobreza. Cheio de beleza, duas cartas com certeza. E quem será a tração? É o meu boi que vai voar. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Boi da cara preta, essa menina que tem medo de careta. Foi, me traz e leva paz. Vem com o pé, pelo pé. Da certo. Da certo. Pra beber, beba. Deixa o meu escrito sobre a mesa. Traz pra minha marmita princesa. Que o sonho de releva do meu bisavô pode se realizar. Foi no dia em que eu vi a nobreza. Castelo cheio de gentileza, duas cartas com certeza. E quem será a atração? É o meu boi que vai voar. Gado manso. Primeira vida na alma com calma, o cajado pode sustentar. Descansa deitado na rede que o torno de ferro já vai despencar. Yeah, yeah. Noites que trazem saudade de outrora e agora namora a luz do ar. Lembrança da mais bela dama que agora me chama de outro lugar. Chuma, leva essa tristeza. Deixa o passado pra quem não sai de lá. Segues protelando a droga no vício. Caminho difícil tens a percorrer. Há tantos que te necessitam e tu estás pensando em desaparecer. Yeah, yeah. Abre a porta do infinito na marra de escada. Controla teus simples problemas maiores. Não tem mais o que aparecer. Chuva, leva essa tristeza. Deixa o passado pra quem não sai de lá. No vício, caminho difícil tens a percorrer. Há tantos que te necessitam e tu estás pensando em desaparecer. Yeah, yeah. Abre a porta do infinito na marra de escarra da farra e aprende a viver. Controla teus simples problemas, maiores dilemas vão te aparecer. Chuva, leva essa tristeza. Deixa o passado pra mim, sai de lá. Chuva, leva essa tristeza. Deixa o passado pra quem não sabe. Beijo de mel, faz-me teu réu. Me julga por saber que paraíso. Eu caso sem temor e sem juízo. Beijo de réu, faz-me teu mel. Me julga por saber do teu juízo. Meu caso sem temor no paraíso. Beijo de mel, morena do espaço, faz me teu mel. Que beijo no céu, beijo de mel, morena do laço, faz me teu mel. Não misturo meu repente com pizza alguma. Se descondes na fachada sorridente, quero ver conversa quente ao sentir a minha pluma. Meu verso é arisco, camarada, faca quente no arada na noite que me pôs. Ouça calma e não se aveste, há males na sua espécie que alarga os meus sonhos. Sim, aqui. E se for, permaneça sentado no mesmo lugar e cair, pois a faca que trago no peito da revolução há de ser a tormenta dos filhos e netos de todos vocês. E os meus vão encontrar a cidade do caos. Em que vejo planeja o golpe da nova eleição. Se abaixe, proteste, Marina. Ficou louca, cheirará. Menina dos olhos de mim. Rua Vamos no seu aquário mágico pra viver final trágico. Trágico. Pulou pro seu aquário mágico pra viver final trágico. Olha, é o fim. Esses cacos são parte da história daquele lugar. E assim, todos choram por ter um passado de submissão. Mas você, o que fez pelo itinerário da nossa nação? Nada fez. Não vá chorar sobre as pedras do cais pelo ensejo e vejo implorando por nosso perdão. Se a veste proteste, bailarina, me coloca o cheirarra, menina dos olhos de Deus. O seu aquário mágico pra viver final trágico. Trágico. O outro seu aquário mágico pra Obrigado, obrigado, galera. Nós somos a banda Semente de Vulcão, de Recife, Pernambuco. É um prazer estar tocando aqui em São Paulo pela primeira vez. A gente agradece muito a galera do Fora do Eixo, a galera da organização do evento, pela oportunidade de estar tocando para essa galera massa aí, a fim de ouvir uma música rocheda lá de Recife. Eu faço despaço, repasso, despaço, compasso de meu caminhar. Assim como no verso, despeço, despeço ao universo pra me libertar e ver. Escolho o teu nome, te chamo pra perto do teu rosto negro. Lembro o homem mais louco em torno de certo. No frio desse tempo, dá vontade, a vontade, a vontade. Pode caia, grita e saia, saia, entre saia, chore, morda, serpente de vulcão. Pode caia, grita. gente saia, saia, entre borda. Podemos fechar a janela e chamar o astro rei pra dentro do lar. Do lado de fora, fora, cidade afora, o desejo de andar. E eu, olá. Passeando o tempo no alento, brincando, sofrendo só para avançar. Descubro que posso ir, que posso descer, destruir e criar. A vontade, amanhã. Olhe, caia, grite, saia, saia, entre, saia, chore, morda. Olhe, caia, grite, saia, saia, entre, morda, morda. Deixa eu ver a noite na viagem doce, roda dentro da cabeça rumo ao temporal. Não tem fim a noite da viagem, trouxe tudo dentro da cabeça, junto bem o mar. A se amar. Vento, olho do furacão. Me chama. Deixa eu ver a noite na viagem doce, roda dentro da cabeça rumo ao temporal. Não tem fim a noite da viagem, trouxe tudo dentro da cabeça, junto bem o mar. A se amar. Thank you. Chão, explodem bolhas de sabão. Daqui de cima a gente vê. É caba com arma na mão. A rua é nova no colchão. É morta pelo chão. Daí de baixo ninguém vê. Carnaval de Recife, Olinda. Valeu, gente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Semente de Vulcão, pode acessar lá no Facebook, tem o perfil no Facebook, no Twitter também pode seguir, que a gente está sempre disponibilizando informações, agenda de shows, tem o nosso EP para download também lá. Infelizmente a gente não está com CDs aqui, a gente não conseguiu trazer, estamos finalizando a gravação do nosso primeiro disco, deve ser lançado agora no começo de 2012, aí espero que a gente possa voltar aqui em São Paulo para tocar para vocês e distribuir alguns exemplares desse CD. Essa música que a gente vai tocar agora se chama Espécie e é do nosso amigo e nosso irmão aqui, Raoni. Você, você é uma espécie de mar. Thank you. passar com cuidado as crateras da lua. Desviar de cometa e cavalos alados. Os planetas girando por lá. A morena sorrindo pra mim. A estrada e barra pegada e chega ao fim. Numa pousada. Perto do sol, longe das terras do mar. Vou passar com cuidado as crateras da lua. Desviar de cometa e cavalos alados. A morena girando por lá. Os planetas sorrindo pra mim. A estrada e bala pegada e chega. Numa pousada fora do mundo, perto do sol, longe das guerras, das terras do mar, perto do sol, longe das guerras. Pessoal, infelizmente, a gente vai fazer agora a nossa última música. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi massa a energia. Tomara que ano que vem a gente volte por aqui com o nosso novo CD. E convido todos vocês a procurar a gente na internet, Facebook, Twitter, que vão ter novidades por aí. Obrigado, galera. Vamos lá, última música, Ray Charles. Toda a vida tremer. as notas que eu não conseguia. Cheias de verdade, tua louca voz a chamar. Se é pra perdoar, não escute teu perdão. Vou sem medo de falhas, seguir o processo, criação. E o que tens pra me dar depois? Quando o ralo sedento e asfalto secar a estrada, não vejo a entrada, não vejo saída, vejo a minha vida, vai seguir assim. A volta, deixa estarrecida, fica decidida, minha obrigação. Vejo a entrada, não vejo saída, vejo a minha vida, vai seguir assim. A maldita volta, deixa estarrecida, fica decidida, minha obrigação. Boa noite, pessoal! Essa foi a semente de Bucão! Obrigado a todos, obrigado fora do eixo! Procure a gente na internet, valeu! Vejo a entrada, não vejo saída, vejo a minha vida, vai em direção. A maldita volta, vejo esclarecida, fica decidida, minha obrigação. Vejo a entrada, não vejo saída, vejo a minha vida, vai em direção. A maldita volta, vejo esclarecida, fica decidida, minha obrigação. Vejo a entrada, não vejo saída, vejo a minha vida, vai em direção. A maldita volta, vejo esclarecida, fica decidida, minha obrigação. Vejo a entrada, não vejo saída, vejo a minha vida, vai em direção. A maldita volta, vejo esclarecida. Valeu, meu. Obrigado. Até faz uma, não, né? Infelizmente não dá tempo de tocar mais um. Vou ficar. Vai ter linha dura ainda hoje. É isso aí, galera. Essa foi a Semente de Vulcão aqui no Festival Fora do Eixo, ao vivo na Web Rádio Fora do Eixo. Valeu!